deixa eu cuidar de ti. Yeah, eu só quero uma chance pra mostrar pra ti. Yeah, quero apagar a tua cicatriz. Yeah, deixa eu salvar-te, baby, eu tô aqui. E o presente já te diz do amanhã. Ah, yeah, dá leveza. Isso é que é viver. Em passeios na cidade é turístico nos ver. Amor com todos os cons que eu consigo perceber. Até o con que responde todo tipo de porquê. Sei, eu quero te amar. Tipo nos anos 80. Fazer serenatas na varanda. Mãos dadas.